Badala Som. Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. A maior estrutura audiovisual do Pará chegou. Novo Badala Som. O Búfalo do Marajó. Alô, galera do Cuipiranga! Chegamos! Satisfação, um privilégio mais uma vez poder estarmos juntos com a galera que sempre nos recepciona com muito carinho, que é o nosso povão macarenense em geral! E pra começar no Cuipiranga! Opa! DJ Darlan! Tô na área! Vamos lá, DJ Darlan! Só se for pra detonar, sim! Ô, morena, pra que cheirar a rosa se o cravo é mais cheiroso? Pra que beijar no rosto se no chifre do búfalo é mais gostoso? Joga tudo! Um, dois, três, assim! Bora, Cuxiba! E desde já, e os nossos cumprimentos e agradecimentos a toda essa galera que tá presente hoje pra curtir o show do Búfalo. É o Búfalo, é o Búfalo, é o Búfalo. O Búfalo. Pra curtir, pra dançar, pra curtir, pra curtir, pra curtir, pra curtir. Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz. Deixa tudo no escurinho. E agora? Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O Darlan pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Sua esposa, Odileia, sempre curtindo o show do mundo. Fala, valeu, carinho. Léo da Xavier. Ele está na área. Um abraço. DJ Darlan. Valeu, Léo, garotinho. E aqui, lado esquerdo. Meu grande parceiro Renan Céu, toda a assessoria que veio de Belém do Pará. Hoje ele trouxe até a mamãe, meu irmão. Meu irmão, pelo amor de Deus. Mais uma! A sonhadinha que só quebrar, só quebrar, só quebrar, brau, brau. Chega no Búfalo. É o Búfalo. Então, obrigado, meu grande parceiro, DJ Toninho do lado e Netzo. Esse cara que a gente tem o respeito e um carinho muito grande. Sempre que o Búfalo pinta na região, ele tá juntinho ao lado do DJ. E ao lado dele tá o Pikachu. E aí, Sarará, o Lucas e a galera do bonde nos metralha. A sonhadinha que só quebrar, só quebrar, só quebrar, brau, brau, vem pra favela. Fica doidinha, então vem sentando aqui. Essa malandra, a sonhadinha que só quebrar, só quebrar, só quebrar, brau, brau, vem pra favela. Fica doidinha. GDB, bem bem representada também. Valeu, meu bem. Ao lado do meu grande parceiro Fernandinho, tá o bolão e a senhorita Aline. Segura. Amor, eu sei que eu falhei bem. Lava Jato tem nome. Alto Brilho. Exatamente. Vamos tentar conversar. Obrigado, meu grande parceiro Preto. Representando todo o esquadrão da Nike ali do lado. Alô, Minutinho! Passeiro lá da nossa Vargas, o Tony Evento e o DJ Charlie também. Sente, sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas. Você faz o quê? Eu só te peço, só mais, só. Alô, Leandrinho! Só mais uma chance. Michel, Mike, Joel, Lucas, Viana, te marcarei. Só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Joga a mãozinha pra curtir, pra curtir, vamos, vamos, vamos. Tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, din, din, din, din. Pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim, pode dar em cima de mim. Pode dar em cima de mim. Parceiro João Antônio, o gerente do Guerreiro São Jorge. Parabéns aí pra você, viu, meu irmão? Manda um super abraço aí pra você do DJ Darlan. DJ Daniel, DJ William da Cremação. Alô, Erickson Malgeiro. Itali, Itali, Itali, Itali, vamos. Joga tudo pra Gujiva! Te amo tanto, mas assim não vai rolar. Como que é? Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o pé, não venha me procurar. Alô, Juninho! Sempre dizia que aquela filha da puta, o dia que negar. Já tô sabendo que toda segunda-feira tem a segunda top lá do Porto da Balsa. Meu grande parceiro Juninho, um abraço. Um abraço. Alô, Melri! Timisu, Lucas dos Gaiatos, lá do Farol, e o Cláudio da Nova Aliança. Joga, joga tudo, vai! Tô com a amiga e foi lá pra casa. Na geladeira pega catuaba. Depois de Scott ela ficou animada. Depois de Scott ela ficou. Meu parceiro Vanildo! O Raizinho, o gaiado da equipe Chopiné! Casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som. Já estamos gravando ao vivo. Alô, Cuipiranga! Mas aproveitando que o esquenta joga que vai em Brasil. É DJ Mel, o um símbolo de DJ mulher no Pará. Pra quem gosta, alô, Marcelinho! Bora curtir, bora curtir, bora curtir. Revolução. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega catuaba. Depois do Scott ela ficou animada. É o Búfalo. Pelo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada, não repara. Minha casa tá bagunçada. Que tá travada no meu sonho. Meu grande parceiro Charles Miranda. Um abraço do DJ da Lã. Alô, Charlinho. Mas que você é uma danada. Mas tom, tom, para, pode ficar pelada, não repara. Minha casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçando. Vai embraçando. Bora detonando, detonando, detonando. Já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Búfalo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Como é que é, rapaz? Amigos, pegava teus amigos. Teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Eu ia pro Búfalo, ainda pegava teus amigos. O Daniel, o Marisa e Dani, essa é a família Atitude na área! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Alô, Cuipiranga!

Aline Gales, lá do distrito de Ananindeua. Exatamente. Alô, vovô Playboy, garoto! Tiel, Nazo, Matheus, Cláudio, Aielson! Vaniel do Brilho, do Nai Moranguês, a Maura e a Dark Pop na área. Obrigado, negão. Valeu, Mirandinha, lá do Lava Jato, Alto Brilho. Alô, Vaniel. Absolutamente as melhores! E joga a mãozinha pra cima, e gira o lacinho, e gira o lacinho, e gira, gira tudo, dá minha chicotada! Triste quando eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até se falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi me adorar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pega nós em rua, deixa essas porra maluca, e eu ia babar, deixa a porra daí cantar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pega nós em rua, deixa essas porra maluca, e eu ia babar, deixa a porra daí. Cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas pedem ali, e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho, bola preta! É o preto do esquadrão sempre! Minha casa tem drink, cardar esticado de farinha. E muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa. Joga tudo pra Gucci, bora Gucci, vai! O bagulho endoidou. Alô, Messias! Cláudia Moraes, a Gleice, o Vanilson, Aninha, Juni, Carlinhos e toda a cachaça na área. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão. Toninho Maravilha. Eu vou dar o papo reto e não tem papo furado. Papo furado. Seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo que é bancado por viado. Aponta seu amigo. E quem sabe essa? A gente brigou. Eu mandei ela embora. O primeiro dia que são. Que bate saudade a gente. Olha o meu parceiro sério lá do Turuí. Ao lado. Ao lado esquerdo. Meu parceiro Café! Nunca levou um traço, Café, viu? Caneta ainda, viu? Te juro que eu não entendi. Desbloqueia, por favor. Obrigado, Ivan. E a comitiva do banho, lá do Barreiro, William e a família Hadley, Paty, Juliana, Erika e a Rafa 1 e 2. E a Casey também tá. Alô, João Antônio, parabéns, garoto! joga. Então joga o popô na piroca. Bora, Gustavo, vai! Joga o popô na piroca. Joga, então joga. Joga pra coxinha, senhor! Vou me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu falo. Mas eu só te faço um pedido. Como é que é, Toninho? Não encosta no meu base. Meu irmão. Não encosta. Obrigado, Juninho Campos. Lá da balsa. E o DJ Toninho. E a primeiríssima dama, Kate. Alô, Toninho. Alô, Kate. Um abraço pra você, menino. Não encosta no meu base. Pra cima. Em breve tem DJ Darlan. Lá no Point da Balsa, Juninho Campos. Prepara, viu? Pra cima! Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu base. O quê? O quê? Não encosta no meu base. Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo. Não encosta no meu base. Não encosta no meu base. Não encosta no meu base. Não encosta no meu base. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Pode me tirar tudo que eu tenho. Dum, dum. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu base. O que eu faço nessa vida, digo sem medo de errar. Tocar berrante e fazer a galera dançar. E pra festa do Búfalo, arrumar a muchacha bonita pra namorar. Zezé, vem pra Fiquinho. O MM Cris Regi. Tchau. Inete. Pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Alô, meu parceiro Leandrinho. Daniel, Chica, Cláudio, o da Nova Aliança. Lisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. Toda equipe de segurança, Jaguar. A top de Margarida. Marquinhos, Xadeco, Bia, Reinaldo, Pretão, Pretão, Pretão. Alô, Pezão! Para, vai. Abraço pra você. Olha o meu grande parceiro DJ Robson lá do Estúdio Playson. Ele tá de qual lado? Ao lado direito. E ao lado dele tá o meu parceiro DJ Baixinho. Valeu, meu amigo. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho desses irmãos. Que o Darlan tem um apreço muito grande, afinal de contas. Foram duas pessoas que sempre me incentivaram muito. Me ensinaram muitas coisas também. E hoje eu tenho a satisfação de recebê-los aqui, aqui, ao lado do nosso Búfalo. Meu Búfalo. Vai joga mais uma pra Gustavo! É que o povo se é só porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Já me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. O Ipiranga é o clima! Já não sei, treinite, mas preste atenção. E o Carlinhos dá o braço. Vai tremer até o chão. Na batida vai, não para não. Treme, treme, treme. Um abraço aí pro Edilson Carvalho. Super abraço pra você, Gilson. Muito obrigado, viu? Catita, Andinho, Careca, Daniel, Alexandre e o capitão lá da tropa do R, do Cuiviranga. Forte abraço. E a Bruninha do Buxu vai tremendo. O Primo Maninho dedica todas as músicas para sua primeiríssima dama Isabelle, viu? Afinal de contas, hoje comemora um ano, na verdade, dessa história maravilhosa, né? Não vai chorar, maninho. Tá chorando? Lindo, lindo, lindo. Do Mateuzinho da tropa dos Brosas de Barguerena, o Jones, o melhor cabeleireiro do Trambioca, Jones! Falou, falou. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. O quê? Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você... Bora café, garoto! Dum, dum, dum, dum, dum. Ele está na área. Você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Cala a boca, Cagüê. A número um. Meu parceiro sério. Pra mim você é a número um. Vai apanhar, né? Os primos da Vá, o Nilson Lugas, Josiel, o Adrielson, o Luiz começou e o Matheus também, garoto. Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. O Blaster jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns, Renan. Loirinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. A Sula falou que tá número um. Pra gente relaxar mais um pouquinho, que tal se a gente tocar essa aqui, ó? A do jogo. O quê? Acabou, pra que só desenvolve o amor. Carlão! Eu confiei, entreguei. Eu confiei. Afinal de contas, é férias. Todo mundo relaxando, curtindo. E dançando nosso melhor. Mas como vou. Exatamente. Faça de amor. Búfalo! E parabéns pra você que me fez entender. A paixão não é... Minha GDB! Obrigado. Sexta-feira! É lá no setor, viu, Bolão? E parabéns pra você... Aline, manda encher a piscina, pelo amor de Deus, viu? Minha paixão não é você... Obrigado. Só não leva o Fernandinho, viu? Isso é um falso. O homem saltador... Leandrinho! Velha guarda do Darlan! Sempre que o... E tá na área, o Leandrinho tá do lado. Valeu, Leandrinho! Acabou, pra que são desse falso amor? Alô, Dark! Jamais, já te batizei, agora é Dark! A revolução. Imaginando, mas com amor pode cair nessa vaga. Agora de passarinho pra lá, viu? Amor, Dark! Um abraço. Pensa você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. E é incrível, né, gente? Obrigado por demonstrar esse amor falso. Na verdade, hoje nós estamos de folga. Parabéns a você. Somente hoje, na terça-feira. E minha paixão. Quarta-feira, Santana do Capim. Obrigado. Quinta-feira, Círio de Igarapemiri. Esse amor falso. Sexta-feira. Lembra? Sexta-feira é Vila de Beja, rapaz. Porra! Sábado é São Miguel do Guamá. Domingo é Peixe Boi. Segunda-feira, Bragança. E terça-feira que vem, encerrando as férias, lá em Salinas tem o Bumbum. Revolução. Te segura. Quinta-feira o bolso tá estufado, meu irmão! Chuva queima apaixonado! Vem na espangalha, mas chegando no baile funk, sensação, o shortinho bem curtinho, mostrando... Bora, Vanilson! Que babatão, babatão, grandão! Que babatão, babatão, grandão! Que babatão, babatão, babatão, miúdo! Parabéns, Daiane! Parabéns pelo seu aniversário! Que Deus te conserve com muita saúde! Um abraço do Darlan! Que babatão, grandão! Que babatão, babatão, grandão! Que babatão, babatão, grandão! Que babatão, babatão, babatão, miúdo! Babatão, grandão! Para Juninho Campos, bora DJ Toninho, passo o passo o E Toninho, quando conhece o Batata Blaster? Olha a vinheta do homem do búfalo aí, ó. Melhor para o seu show pirotécnico. Ela é a sensação, o shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Quem sabe canta assim, ó. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Aê, nós bota ela pra mamar, nós é ruim não macatuca, depois chega emocionado. Pede pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois. Quem gosta de cantar é o Marcelinho, Marcelinho, Marcelinho. Você não é o não, Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara, é o idiota ali ó que beijou, mano. Canta aí, vai! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Bora, sarará! Sarará do Arapari! Ele é o rei dos periquitinhos, tô sabendo. Tô sabendo que você é o rei dos periquitinhos. Vai com suas amigas pra lá. E falaram que tu não tá comendo nem comida, sabe? Ainda perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado. Estúdio Playstation. E vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Os moleques da caixa d'água. Um abraço pra você. Não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais, mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Quem sabe pode cantar assim. Vai, tinto, vai. Vai, tinto, vai. Vai, tinto, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Exatamente. Din, din, din, pode dar em cima de mim.

Fala, Wilson. Chegamos pra fazer a festa do jeito que a galera gosta. No setor do DJ Darlan. DJ Darlan. A revolução. As melhores agora. Detona. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.